Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, Efésios capítulo 2. Você pode ver aí, até hoje, essa cidade de Éfeso existe, está lá na Turquia, até hoje. Se um dia você for fazer um passeio pelas terras bíblicas, pode incluir a Turquia, você vai encontrar essa cidade lá. Lá nessa cidade havia uma igreja do Senhor, para a qual o apóstolo Paulo enviou esta carta que ficou registrada para nós. Por quê? Porque é palavra de Deus, vocês vão ver só. Capítulo 2, os versos 1 ao 10. Eu vou ler aqui, provavelmente você já ouviu alguma vez, mas a palavra de Deus, ela sempre tem novidade. Amém, irmãos? Diz ali, ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso ou a pressão desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos antigamente, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, com Jesus, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém, meus irmãos? Bom, primeira coisa que eu quero te dizer, tem muita coisa aqui nesse pequeno trecho da Bíblia. É algo muito condensado. O apóstolo Paulo, além de ter sido um homem, um gênio, mas era um, também se dá para dizer, um gigante espiritual. E ele recebeu coisas grandiosas de Deus e deixou a nós aqui escrito. É muito bom. Veja, a primeira coisa que ele mostra é a condição do ser humano sem Deus. Você percebeu? Olha ali, veja comigo. Ele diz que o ser humano sem Deus, verso 1, está morto. Ainda que respire, ainda que caminhe, mas ele é um ser morto. A segunda imagem dita aqui, que o ser humano sem Deus é um escravo. Diz aqui, condenado. A terceira coisa que diz aqui é que ele está destinado à perdição eterna. A ira de Deus, diz aqui, éramos antigamente filhos da ira. Isso é uma expressão que significava condenados à morte eterna. Então, se nós lêssemos apenas esses três versículos iniciais, a situação era desesperadora. E aí, eu não quero hoje falar do desespero e do fracasso humano, mas eu quero exaltar o que Deus faz. Veja o verso 4. Tem uma caneta aí? Se tem, pegue na bolsa. Pode pegar. Eu espero um pouquinho. Se tem, pegue. Olha ali. Depois de todo esse desespero, essa figura horrível da condição humana, o verso 4 diz, mas, esse mas aí muda tudo. Mas Deus, é como assim, ó, apesar de todo o fracasso humano, Deus, porém, fez algo. E olha o que Deus faz em favor da humanidade, que a humanidade é a criação do Senhor. Mas Deus, sendo rico, em quê? Em misericórdia. Deus viu a miséria que o ser humano se meteu. ao se envolver com a serpente, ao se envolver com o diabo, o ser humano ficou completamente descaracterizado, desfigurado. O diabo não pode acabar com o que Deus fez, mas o diabo desfigura. É como que ele estraga, ele suja, ou se o ser humano fosse um poço de água limpa, o diabo vai lá e joga alguma sujeira para poluir. Mas Deus, veja de novo, Deus sendo rico em misericórdia, se antes nós estávamos mortos, escravos, destinados à ira, agora você percebe que o Senhor nos deu vida, então ele nos ressuscitou. Quando você se converteu, sabe o que aconteceu contigo? Você ressuscitou. Mas você, mas pastor, nem morri ainda. Você já morreu sim. Você morreu por uma vida sem Deus, por uma vida de indiferença, por uma vida fria para com Deus, ou de uma vida até toda errada, avessa a Deus. Você morreu. Morreu ou não, meu irmão? Minha irmã, morri. Porque a Bíblia fala que é necessário nascer de novo. Quando nasce de novo, em termos espirituais, é porque o anterior tem que ter morrido. Paulo chega a dizer, crucifiquei a velha criatura, o velho homem que havia em mim. Pois a primeira coisa, por causa da misericórdia de Deus, ele nos deu vida, nos ressuscitou. E a terceira coisa, você pode ver aí no verso 6, ele nos fez assentar em lugares celestiais. Calma, isso tudo parece muito difícil. Você viu da miséria que saímos? Você que já se converteu? A miséria que está o ser humano, Deus vai lá e busca o ser humano. Como se fosse no lixo. Busca, porque Deus não aguenta ver a sua criação sendo miseravelmente destruída. Deus levanta e agora lugares celestiais significam tronos. Lugar de governo. Deus nos chama, então, da miséria para trono. Você viu algum paralelo de uma pessoa que aconteceu isso no Antigo Testamento? José, filho de Jacó. Era um moço, tinha toda a regalia do pai, inclusive era o filho mais novo, acabava ganhando as roupas especiais, e aquilo foi gerando ciúmes e ciúmes nos irmãos, a ponto de os irmãos fazerem um complô e um plano para matar, mas depois lá pelas tantas resolveram mudar e só venderam. Só venderam. O que vocês acharam? Para quem ia morrer, ser vendido, está muito bom. E ele é vendido ao Egito. Lá no Egito, as coisas só deram errada para ele. Era um empregado doméstico. E por mentira da patroa, foi preso. Ficou anos na cadeia. Depois na cadeia conseguiu, era um moço de bom comportamento, um homem que amava a Deus. Lá ele foi elevado a uma posição de cuidar dos outros presos. Um dia Deus revelou um sonho que outros prisioneiros tiveram. O prisioneiro que foi liberto disse, era um alto funcionário do rei, olha, agora eu estou sendo liberto, eu já venho aí para te tirar da cadeia. Se passaram mais 2 anos e o José estava lá, a gente podia dizer, apodrecendo na cadeia. Estava tudo dando errado, errado, errado. Mas Deus não se esquece daqueles que lhe pertencem, daqueles que são fiéis. Deus não esquece, ainda que aparentemente esteja dando tudo errado. José é elevado mais tarde, lembra? A ser o homem mais importante do Egito, ele sobe ao trono. Acima dele só o super faraó, só. Da prisão, da miséria ao trono. Não é isso que Deus faz com a gente? Quando a gente se volta para ele. Você lembra do teu passado ainda, o tempo que você não era do Senhor? Tempo que não era convertido? Uns mais, outros menos. Mas a miséria de viver sem Deus é um vazio, vamos dizer, tamanho do mundo aqui dentro. Às vezes são raivas, são rancores, ódios acumulados, e aquilo tudo vai matando a nós. É uma miséria. Outros de nós, misérias físicas mesmo, familiares, misérias financeiras, era tudo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, olhava e olha para nós. E Ele nos deu então uma nova vida, a gente se converteu, e é claro, lentamente tudo vai mudando. Não estou te dizendo aqui que agora tu te converte hoje, amanhã tudo é felicidade, tudo é mar de rosas, não. Mas é um processo de andar continuamente com o Senhor. E aí então saímos daquela condição terrível. Agora eu estou chegando onde é o assento desta manhã, a ênfase dessa manhã. Veja o verso 10. Deus fez tudo isso, pois somos feitura dele. Vamos dar uma paradinha aí, meus irmãos. Ontem eu tive uma reunião com umas 40 pessoas. E eu expliquei algumas coisas dessa palavra para elas. E disse para elas, tem uma coisa que eu só vou revelar amanhã de manhã no culto. E alguns, ah, mas eu já sei, pastor. Não, tu não pode saber. Porque eu descobri ontem de manhã, estudando algumas coisas da Bíblia. É que há um tempo atrás eu falei dessa parte da Bíblia e trouxe uma novidade. Aí, ó, feitura dele. Quer escrever na tua Bíblia aí? Pode escrever na sua Bíblia aí. Quer, eu te dou uma... É um quadro pintado por Deus. Ou uma criatura, se fosse agora uma obra de arte, esculpida por Deus. Esse é o significado. Que eu já tinha dito há um tempo atrás. Tem umas Bíblias aí que até já tem essa anotação, não tem? Estou vendo aí uns balançando a cabeça. Tudo bem, Deus nos fez como se estivesse fazendo um novo Adão. Agora, volte a Romanos 1. Volte a Romanos 1, que foi a abertura do culto. 1:20. Eu vou avançando naquilo que eu ia dizer, que o pessoal de ontem não sabe. 1:20. Eu gostaria que você cuidasse, lesse cada palavra desse versículo. Olha ali, está falando, porque os atributos invisíveis de Deus, as qualidades invisíveis de Deus, qual uma qualidade de Deus invisível, por exemplo? O poder dele. Nós não enxergamos com os olhos. Vimos às vezes os efeitos, mas olha lá, os atributos invisíveis de Deus, como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido aonde? Por meio das coisas que foram criadas. Se você quer conhecer muitas coisas de Deus, olhe para a criação. Olhe para a criação. Você sabia, por exemplo, que uma girafa, quando ela vai beber água, se ela não tivesse muitas e muitas válvulas, o sangue dela ia descer, porque ela se para assim com a perna aberta e bota a cabeça lá embaixo. Deve dar uns 5 metros de envergadura e de declínio do sangue. A cabeça dela ia explodir se o sangue simplesmente viesse todo lá para a cabeça quando ela se abaixa. Tem muitas e muitas válvulas. Eu começo uma válvula maior, uma menor, uma menor, uma menor, até chegar na cabeça, que quando ela se abaixa... Só entra lá no cérebro a quantidade permitida pelas válvulas. Quem é que fez isso? A evolução, alguém diria? A evolução? O acaso? Tem uns caras dizendo que uma vez houve uma explosão, aí tudo isso se organizou, né? Mas que explosão, hein? Essa explosão é inteligente. Fez cada coisa fantástica. Pode ter explodido sim, muitas coisas. Eu acho que explodiram sim. Mas não criaram tudo isso. Tem um Criador, não tem? Quando você olha aí na natureza, Olha a tecnologia toda que tem num pássaro. Num pardal, um passarinho que não vale nada. Comercialmente não vale nada. Vai o ser humano, quantos anos custou para inventar o avião? E o pardalzinho que não vale nada já está voando há muito tempo. Né? Nem vou pegar das outras aves. O computador foi inventado há pouco tempo. Quem aqui é da época que ainda não era computador, era máquina de escrever? Olha aqui, ó. A maioria de nós. Parece que as máquinas de escrever já são coisa de museu agora, né? Mas isso faz 20 e poucos anos. Não é tanto tempo. Olha, vocês ainda têm? Muito bem! É? É isso aí. Eu aprendi a escrever naquele negócio também. Viu? Mas um supercomputador hoje, por mais que a tecnologia avança, tu já tem um computador. Se você, mas pastor, não tem dinheiro para comprar um, você tem um. Onde é que ele está? Dentro dessa caixa aqui, bem protegido, com muitos ossos, super protegido. Você tem um computador. Os neurologistas estudam, e estão avançando. É uma das áreas mais difíceis da medicina. Só depois de um médico se formar na medicina lá, tem que fazer 5 anos de residência médica quem quer ser neurologista. Parece que é 6, 7 anos o estudo normal, mais 5 de neurologia. Porque é uma das áreas mais complicadas. É cada fiozinho de cabelo, só que é por dentro. Os irmãos aí que já perderam o cabelo, não se preocupe, tem muitos fiozinhos por dentro, tá? Mas com muito maior importância, todas as conexões. Quem fez isso? Deus. E nós podíamos ampliando e coisas da natureza que você sabe, que estão ainda sendo descobertas. Foi Deus quem fez. Para mim, os cientistas, pesquisadores, os grandes estudiosos deveriam ser os maiores crentes. Não é? Porque eles têm acesso a um conhecimento que a população normal não tem. E reconhecer que atrás disso tudo tem mão de Deus. Amém, irmãos? Tem. Se uma pessoa, por exemplo, perde a perna, para colocar uma prótese de perna é um negócio muito complicado. Essas mais avançadas que existem hoje são, inclusive, conectadas nos nervos e tudo mais. Mas ainda é uma coisa, vamos dizer, é um arremedo daquilo que Deus fez. Por melhor que já seja, ainda é muito, muito longe daquilo que o Criador fez. Amém, irmãos? Ou se alguém perde um braço, e aí nós podíamos colocando muitas coisas. A complexidade de um olho. Tem um oftalmo conhecido meu. Eu vou lá para, às vezes, fazer a consulta. Eu levei meus filhos lá. E a consulta dura 15 minutos, mas ele fica uma hora e quinze conversando comigo. Ele gosta de conversa, eu gosto de conversa, e aí vai indo. Eu dou testemunho para ele. E ele me falou um dia da complexidade de um olho, do globo ocular, aqui tudo. Isso é um negócio, jamais alguém inventaria um negócio desse. Deus fez. Tem tantos nervinhos, tantas coisas. As câmeras fotográficas é uma tentativa de imitar um olho. E aí nós vamos chegar e vamos sempre lá no topo de tudo. Está Deus. Por isso que é dito aqui, olha o que o apóstolo fala. Os atributos invisíveis de Deus, o poder de Deus, a divindade de Deus, tudo pode ser visto nas coisas por ele criadas. Até aquela pessoa diz, eu não acredito em Jesus. Eu não acredito que ele morreu na cruz, que ele ressuscitou e que ele subiu ao céu. Eu não acredito. Tudo bem, não precisa acreditar. Mas olha a criação e você vai ter que acreditar em Deus. Mas ainda bem, o orgulho humano, a dureza humana, não, isso tem que ter sido, tudo se organizou de uma explosão. Ou outro meio qualquer. Tem que ter fé para acreditar em explosão que gera tudo isso, né? Tem que ter muita fé, uma outra fé. Nós temos fé, como dizem em Hebreus, que tudo foi criado pela palavra de Deus. Deus disse, haja isto e houve aquilo, haja aquilo outro e houve e assim por diante. Pois aqui, agora, voltando a Efésios, diz que nós então somos agora, a criação é uma obra-prima. Mas agora saindo do mundo da natureza e traz isso para o ser humano. O ser humano que se converteu, agora que está falando convertido. Lá quando diz somos feitura, somos essa que Deus esculpiu, Deus pintou. Deus fez tudo isso. Se uma pessoa que não crê, olha para a natureza e ainda pode continuar não crendo. Mas não tem como não dizer, Deus está nisso, não é? Agora, Paulo está dizendo aqui, quando os outros olharem para nós, quando os outros verem essa obra-prima, vão ter que reconhecer que Deus está em vocês. É isso. Tem mão de Deus na tua vida, não tem? Você lembra ainda quem você era? Quem você já é e quem ainda você será? Não terminou a obra de Deus. Deus ainda não pintou tudo, viu? É, meus irmãos. Eu vou dizer o que o mundo aí fora que não conhece a Deus poderá ver e conhecer de Deus vai ser olhando para ti. Agora, saímos do aspecto físico, que aí nós somos iguais a todos, cristãos ou não cristãos. Mas aqui vem, se o mundo olha para a natureza, Paulo está dizendo, é indesculpável, tais homens são indesculpáveis, dizia lá, se não reconhecer Deus. E aqui estou falando da novidade. Quando as pessoas olharem para nós, e se não enxergarem Deus em nós, o poder de Deus em nós, a misericórdia de Deus em nós, a graça de Deus em nós, o caráter de Deus em nós. Veja só que responsabilidade também, né? Se as pessoas olharem e não verem em nós, ou é deficiência delas, porque não enxergaram Deus em nós, ou pior, é deficiência nossa. Aí é ruim, né? Porque a Bíblia está dizendo que Deus botou a mão dele sobre ti. E que Deus te construiu de novo. E que Deus te fez uma nova criatura. E que as pessoas antes podiam conhecer Deus pelo que enxergam na natureza. Agora as pessoas conhecem Deus por aquilo que enxergam em ti. E aí o que, é que nós vamos dizer? Meu Deus, tem misericórdia de mim. Primeiro eu te agradeço, meu Deus, mas que tremenda também responsabilidade. O Senhor que me tirou lá daquela que eu era morto, escravo e condenado. O Senhor me ressuscitou, me deu a tua vida. Me refez completamente. Para que os outros enxerguem o Senhor em mim. Você é filho de Deus? Isso está bem firmado no teu coração? Você é filho de Deus também? Então, você deve trazer necessariamente as marcas do Pai Celestial em ti. Quando nós morrermos, os mais velhos aqui, você morre, mas deixou filhos. Então, os filhos vão carregar as tuas marcas. Eles carregam uma semelhança contigo, eles carregam teu sangue, eles até hábitos que eles aprenderam quando moravam conosco, alguns vão levar o resto da vida. Às vezes, eles nem se dão de conta, mas estão levando. Então, de certa maneira, a gente morre e não morre. Vamos viajar um pouquinho, Edson? A gente morre e não morre. Porque a gente continua parcialmente vivendo nos filhos. Agora, o que Deus está dizendo? Ele vive em nós. Então, o Pai Eterno está sendo visto em nós. Isso é muito bom, isso é grandioso. Mas é, ao mesmo tempo, uma imensa responsabilidade. Tudo que será visto será visto e será conhecido Deus através do que os outros enxergam em nós. Tu tem coragem de dizer a amigos, especialmente amigos fora da igreja, colegas de trabalho, olha para mim que tu vai ver Deus. Tu tem coragem de dizer isso? Se não tem, ainda te prepara para ter, porque senão tu ainda não é um bom cristão. Porque tudo que Deus fez, tudo que Deus fez, você está vendo ali no 10? Fomos então feitura dele, além de ele pintar a nossa vida, esse quadro novo, o poder dele tudo está posto sobre nós. Para que que Deus nos fez? Para boas obras. Deixa eu te dizer, você tem uma identidade. Se você se converteu e está andando com Deus, você tem uma identidade, você é filho de Deus. Você carrega as marcas de Deus em si. Para! Então, identidade e destino. Para quê que Deus fez tudo isso por ti e em ti? Para quê? Para boas obras. Deixa eu falar um pouco sobre boas obras. Houve uma época no cristianismo, lá por 1500... 1400, em que a igreja dominante da época, ela vendia lugar no céu, vendia títulos de bispo, de tudo que é coisa. Vendiam pedaços da cruz de Cristo, tu acredita, né? Haja madeira, né? Essa cruz era grande, haja madeira. E vinham vendendo tudo. Mas o principal assunto era vender lugares no céu. Esse era o principal, o algo mais caro, que mais rendia dinheiro para uma igreja que estava longe dos caminhos de Deus. Pois alguém veio e na época Deus levantou mais de uma pessoa, mas uma pessoa em especial defendeu uma tese. Que nós não precisamos comprar nada, porque nosso relacionamento com Deus é pela fé. Você recebe tudo de Deus, quando você crê, você se vincula a Deus, você crê. Esse negócio parece que nós estamos vivendo na Idade Média de novo, né? Estão vendendo de tudo. Eu quero dizer, não compre nada. Se você compra algo para se proteger ou coisa do gênero, está pecando contra Deus, não está, meus irmãos? Está. Nós não compramos nada. Nós temos a fé. Aqui está dizendo, então, irmãos, que o Senhor plantou tudo isso sobre nós. E nós temos que fazer boas obras. Pois lá na antiguidade se dizia que pelas boas obras, e uma das boas obras era comprar de uma igreja corrompida. Então você compra, isso é uma boa obra. Você cometeu um pecado, você ia lá, então fazia a sua confissão obrigatória. E aí o chefe da confissão dizia, oh, meu filho, minha filha, você não precisa também sofrer tanto. Eu vou te dar uma penitência. A penitência, então, você vai ter que jejuar durante um ano, 5 vezes por semana. Meu amigo, a penitência, aí está tudo pago. Você faz essa obra de jejum e está tudo pago. Bah, mas isso é muito pesado, dizia o transgressor. Bom, nós temos outro meio de aliviar essa pena. Daí vem penitência. Nós temos como aliviar. Vamos transformar isso em moeda corrente. Estou falando bem educadinho, tá? Sem agredir. Vamos transformar isso em moeda corrente. Pois bem, tá bom. Essa penitência, então quanto eu pago, paga tanto. E era bastante. Tudo bem, tanto. Então você fez também uma boa obra. Ou vamos substituir isso por outro dinheiro para além da para a instituição, para pobres. Então tem obras, irmãos, obras, nenhuma delas substitui a obra do Senhor Jesus, amém? Você não pode trocar nada. Por exemplo, tem um grupo religioso do nosso tempo, muito conhecido no meio social, que diz o seguinte, que eles fazem boas obras, para no futuro, na ideia deles, das múltiplas evoluções, chegarem ao ponto máximo do desenvolvimento espiritual. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Então, vamos fazer um sopão para os pobres. Vamos dar roupa para os outros. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Fazer. Vem cá, eles estão fazendo para o pobre ou no fundo para si mesmo? Caiu a ficha? Se eu vou fazer uma boa obra, visando a mim mesmo, então eu não estou fazendo para o outro, estou fazendo para mim. Como é que isso é chamado na Bíblia? Egoísmo. Agir com má fé, inclusive, não é? Nós cristãos vamos fazer muitas boas obras, mas não para conquistar o favor de Deus, porque nós já temos, recebemos o favor de Deus. Veja, eu te fazer umas perguntas. Aqui diz que nós éramos mortos. Mortos ressuscitam a si próprios? Não. Nós éramos prisioneiros. Prisioneiros saem da cadeia? Sozinho? Não. Foi Deus que fez tudo isso para nós. Pela fé, nós recebemos tudo isso. Então você não precisa falar, ah, eu vou dar um dinheiro lá na igreja, porque daí eu fico de bem com Deus. Não, não, não, não faça isso nunca. Agora eu vou dar uma oferta para a obra de Deus? Porque Deus já me agraciou tremendamente. É por isso, meus irmãos. Estão entendendo? O caminho é outro. O apóstolo diz que nós fomos feitos e os outros podem agora enxergar Deus em nós e nós fazer tudo cheio de boas obras. Crentes são homens e mulheres bons. Vocês sabiam? Uma das nossas marcas é a bondade. Deus não é bom? Na Bíblia toda não diz que Deus é bom? Deus é bom? Deus é misericordioso. Uma das marcas nossas é a misericórdia. Não somos filhos dele. Deus é um Deus cheio de compaixão. Deus não aguenta ver miséria. Seja qual a miséria for. Deus vai fazer alguma coisa. Nós, seus filhos, temos que ser semelhantes ao Pai Celestial. É ou não é, meus irmãos? Você foi feito para fazer coisa boa. O pessoal hoje diz, ah, o fulano é do bem, o fulano é do mal, né? Sabe o que eu tenho visto? Nem vou olhar esse pessoal que faz o mal para valer aí, não. Eu às vezes tenho visto gente que se diz do bem, fazendo o bem com a intenção errada, para se beneficiar a si próprio. Pensa um pouquinho o que eu disse. Gente que parece socialmente chamada do bem. Fazendo o bem, não pensando no bem do outro, mas no bem de si próprio. Então isso não é mal? Vocês vieram num culto ou numa aula de filosofia? Bom, é só para nós pensar, né? É só para a gente botar a cabeça em funcionamento? Aquilo que fazemos, olha, você e eu, existe esse perigo para nós também. Existe o perigo de a gente fazer algo que todo mundo diz, que lindo, que maravilhoso, mas você fez com a motivação e com a intenção errada. Aos olhos de Deus não valeu nada. É, se orgulha daquilo e ela já faz pensando em tirar proveito lá adiante. Isso não é chamado aqui na Bíblia de boa obra. Isso é uma má obra. Porque quem diz o que é uma obra boa ou má, no fundo é Deus. Porque ele enxerga aquilo que nós não enxergamos, ele enxerga a intenção. Vamos que a gente queira ajudar um asilo de idosos que estão lá muito mal. Eles são muito pobres e ninguém socorre eles. Então a gente diz, eu vou ajudar o asilo. Porque um dia posso eu estar lá. Tudo errado. Você até pode ajudar, beneficiou pessoas. Mas você beneficiou pensando nelas ou no seu futuro miserável? Que cabeça também já pensar num futuro miserável, né? Você está vendo como essa ajuda, aos olhos de Deus, ela não tem peso algum. Como se fosse uma boa obra. Fazer a boa obra, com o coração isento, limpo, de qualquer segunda intenção. Ou alguém diz, olha, eu vou convidar um fulano aí, vou convidar para o meu aniversário, porque quando ele tiver de aniversário, é óbvio, é até um direito adquirido que eu tive ao convidá-lo, que ele tem que me convidar. Que cabeça é essa? Entendendo, irmãos? A gente convida e quem quer nos convida. E se não convidar, não vamos ficar chateados, não. Porque nós convidamos não para ser convidados. Tem um ditado muito frequente que diz aí no interior, uma mão lava a outra. Vocês já ouviram falar? Ah, eu faço um favor para ele, outro dia ele faz para mim. Isso aí não é nosso ditado, viu? Nós vamos fazer o bem. Eu sei que quem faz o bem, a Bíblia diz que colhe o bem. Mas nós não estamos fazendo com a intenção de ou manipular ou até pressionar os outros, que agora, como eu te fiz, tu tem o dever de fazer a mim. Nós fomos feitos, irmãos, para boas obras. Não é quaisquer obras, são as boas. Para isso você foi feito por Deus, eu fui feito por Deus. Veja, a identidade que você passou a ter, de ressuscitado, de estar numa posição de trono, diz ali na Bíblia, de você ter a vida de Deus em ti, isso tudo te leva a um destino, o destino de fazer o bem, mas um bem que Deus diz, olha, isso é bom. Você lembra o que Jesus disse, o que Deus disse a respeito de Jesus? No dia do batismo de Jesus, veio uma voz do céu e dizia, este é meu filho amado, eu me alegro muito nele. Deus disse, esse é meu filho. Quando Jesus estava quase chegando nos dias da cruz, houve uma voz do céu de novo, lá no Monte da Transfiguração. E lá dizia, esse é meu filho. Eu amo ele muito, ele me dá muito prazer. Não é o que Jesus dizia. Eu sou um cara bom. Não, sabe quem dizia que Jesus era bom? Era Deus. Esse elogio do céu, esse é o que tem valor, porque esse elogio enxergou lá dentro. Amém, irmãos? Somos feitura, diz aqui, dele. Romanos 1:20, associado a esse aqui. Agora eu quero dizer uma coisa. Só duas vezes aparece essa palavra feitura. Só duas vezes aparece em todo o Novo Testamento. Aqui, Efésios 2:10 e Romanos 1:20. O apóstolo usou apenas duas vezes esta palavra. Na criação dá para tu enxergar quem Deus é. Não dá? E agora ele diz, ele deixa a criação de lado e diz, em vocês crentes, em nós crentes, se enxerga quem Deus é. É grande isso aqui, não é, meus irmãos? É grande. E nós somos o topo da criação. Não tem nada criado melhor. O que tem de melhor está aqui, o ser humano. E é por isso que o Senhor não se deu por vencido. Quando o ser humano abandonou o Senhor, se desviou, Deus correu atrás. Deus tirou o ser humano lá do fundo do poço, lá do lixo da humanidade. E resgatou. E aí recriou. E aí deu uma tarefa. Vão fazer boas obras. Vão e façam boas obras. Como boas são as obras do próprio Deus. Amém, irmãos? Amém. Nós temos a ceia do Senhor. E que obra foi essa, hein? Que obra do Senhor na cruz. Eu gostaria que você, assim como está, falasse a sós com o Senhor. Se você já tem experimentado essa nova vida em Cristo, os irmãos que vão buscar a ceia podem nos ajudar já. Se você tem essa nova vida no Senhor, eu quero que você faça uma revisão nesse momento. Uma revisão do seu andar com Deus. Das suas obras boas ou não. Das motivações, o que te motiva a fazer algo bom? A motivação é limpa? É isenta de impurezas sentimentais? Fale com o Senhor, fale com o Senhor. Antes de tomarmos a ceia, queremos chegar na ceia do Senhor, como convidados dEle e limpos por Ele. Senhor Deus, a Tua palavra já fala de quem nós éramos, mortos, no sentido que não tínhamos vida junto a Ti, mortos, mal cheirosos, que não contribuíam em nada aqui nesse mundo, pelo contrário. Mas o Senhor nos deu vida, a vida do Teu Filho. O Senhor nos ressuscitou. O Senhor nos fez sentar em lugares celestiais. O Senhor pôs tudo que é Teu em nós, para que os outros enxerguem o Senhor no nosso jeito de falar, agir, no nosso caráter, para que as pessoas enxerguem, no fundo, no fundo, o Teu amor e o Teu poder em nós. Fomos criados, Senhor, para essas obras boas. Mas eu sei que há momentos em que nós não alcançamos ainda essa meta na totalidade. Você concorda, meu irmão, minha irmã? Que nós ficamos ainda abaixo do padrão de Deus. E por isso, Senhor, nós te pedimos, de novo, renova a tua misericórdia comigo, com todos os meus irmãos aqui e as minhas irmãs. Renova, Senhor. Você quer pedir isso a Deus? Tem misericórdia de mim, Senhor. Quando por causa da minha própria deficiência, eu fico aquém, abaixo do alvo que o Senhor tem e quer me levar. Perdoa nossos pecados, Senhor. Cancela as nossas dívidas, que aos teus olhos, eu sei, não são poucas. Cancela as nossas dívidas. Senhor, eu sei que ninguém de nós quer ser hipócrita e querer dizer que já é um super crente, que já é um super homem da fé, a super mulher da fé. Não, Senhor. Nós olhamos para Ti. E ainda bem que não estamos olhando para um juiz carrasco, mas estamos olhando para um pai cheio de compaixão pelos seus filhos. É assim que nos aproximamos. E é assim que te pedimos o Teu perdão. E agora, mais do que o perdão, renova também a Tua força, o Teu poder em nós, para vencermos pecados e tentações. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Não tem super-homem aqui? Super-mulher da fé? Não, não tem. Todos somos carentes da compaixão do Senhor. Somos ou não somos, irmãos? Somos. Fomos criados para boas obras. E já devemos estar andando nelas. É claro que estamos. Mas ainda enxergamos as nossas fraquezas. Não enxergamos? Enxergamos. Nós não vamos pintar um quadro a nosso respeito. É um quadro que está em andamento. Ele não está concluído. É assim que nós entendemos. Deus fez. Aqui tem uma meta, um ideal de Deus tem. E nós estamos a caminho. Amém?